vida de hoje em dia não está de se brincar. Guarda a janta para o almoço e o almoço para o jantar. Nós observamos que há três classificações do pobre ao remediado, atrasos enferrujado que chamamos de barões. Veja qual é o cardápio que encontramos por aí. O primeiro é canja de galinha, o segundo é beiju de farinha e o terceiro é vinho de açaí. Vida de hoje em dia não está de se brincar. Guarda a janta para o almoço e o almoço para o jantar. Nós observamos que há três classificações do pobre ao remediado, atrasos enferrujado que chamamos de barões. Veja qual é o cardápio que encontramos por aí. O primeiro é canja de galinha, o segundo é beiju de farinha e o terceiro é vinho de açaí.